sona zoar. Eita, isso é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem cor, 100% veneno. A primeira faz, a segunda faz, tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado, vai ser meu chão. Minha palavra vale um tiro, tenho muita munição. Pra que adolescência, minha atitude vai além. Terei disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja usado com o anjo, um mágico, juiz ou réu. O bandido do céu, malandro, otário. Quase sanguinário, branco atirador, se for necessário. Revolucionário, insano, ou marginal, ou time moderno. Imortal, fronteira do céu com o inferno. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco. No verso, violentamente pacífico, verídico. Eu vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é bobo, pra cachorro louco. Minha número um, terrorista da periferia, unido no IT. Eu tenho pra você um rap venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto, o 997 depois de Cristo. A mulher negra ressuscita outra vez. Assassinato, capítulo 4, versículo 3. Pode acreditar que eu me emicida. Pode pá. Diga. Filha da puta, pá, pá, pá. É isso aí,